tô esperto, mas andando sem pressa. Não me testa, que eu não quero conversa. Ei, tu é quem, meu irmão, isso é sério. Eu tô com alguém, meu irmão, isso é sério. Vi gente brilhando te deixar cego. Ela me viu e já chegou perto. Gravei meu nome nessas streets. Fala François pra mim, me diz oui. Já que ela quer fuder, então vai fluir. Nós vamos firme e forte até o fim. Tava confuso na onda, perdido na onda. Procurando um novo caminho. Já que ela quer fuder na onda, joga a bunda em cima de mim. Minha mente corre de noite, é difícil desligar. Eu tô no corre, eu tô na posse da grana. Eu tô num poste em Fortal City na savana. Nessa sua suja, 12 mata rato. Fala traição e a lealdade andam lado a lado. Toma cuidado com quem tu fala da tua vida. Tem umas baratas que a gente vai ter que exterminar. Você é um vacilão, nós vai te limar. Você é um vacilão, nós vai te limar. Bola mais um back. Urco acha que eu conheço o fumo. Outro fala, tu virou defunto. Espaga de esperto, se saiu foi burro. Eu vi que o problema era esses maninhos. Ele se faz de gangsta e é playboy no fundo. A missão é uma, dominar o mundo. Se tentar atravessar, nego, tu vai se frustrar. Acompanha que tu vai perder o rumo. Atrapalhar, foi pra último. Bolando uma bomba no Jaguar. Mano, eu tô no jogo. Calma, não tem mais o que fazer. Ao fundo do poço, pra te terminar, só foi preciso eu acender outro. Bola mais um back. Bola mais um pra nós que não vai fumar e fazer o hack. Ela me manda pia, não suja a casa que eu sou fashion. Estampa de cruz na minha casa que eu sou fashion. Tô bebendo lean, puta e droga em mim. Droga arma em mim, grife e joia em mim. Viver tranquilinho, puta droga em mim. Droga arma em mim, sonhos de Vetim. Sonhos de Vetim. Sonhos de Vetim. Você é um vacilão, nós vai te limar. Você é um vacilão, nós vai te limar. Você é um vacilão, nós vai te limar.